sempre sei que te amo. Sem vergonha. Estou sentindo um vazio e está faltando você. Sinto falta dos teus carinhos, dos teus beijos e do teu prazer. Estou aqui te esperando, vem me amar. Tão sozinha não vejo a hora da gente se vez.